1734 para Bush Beck, Flanel. 173 autorizado, chame táxi. Já chama táxi. Para o táxi, italiano, 188, 4 horas e 5. Uno, 173, autorizado, táxi até o ponto de espera da 90, via Índia, ponto de espera, Xantão e Salvador, 18995, ajuste do altímetro no 092. Autorizado, táxi via 90 via Índia, ponto de espera da 90, 8295, 173. Ender, colapso Tuna 0, vento 070, grau 07 nós. Autoridade aviária, decolagem Tuna 0, 07. Decolado 08, controle Salvador 120 decimal, confirmando decolado aos 41, controle Salvador, depois 120 decimal 80. 20 é um bom dia. Você ligou 1173? Com 1173, contato radar decolagem, se você vai de voo 360, faz 2 mil pés autorizado lento. Ok, após 2 voos dados lidos, fim da 360, gol 1173. Lagoa de Mote, vá pro voo 1973. Subiu a prisioneira agora, autorização de Recife. Entra. São 3896, bom dia. Via Chegada Mário, via Safara nível de voo 050, ajuste no 092. Estamos na direita do estado, são 3896. 3896, sem restrições, deixa para 2 mil pés, permanece ajuste. Autorizado o sinal de procedimento em ideia, substituído. Opção 1, 0, reposto estabilizado. Ok, vai ser mais estabilizado, obrigado.

3816, Alfa Juliette remoto no 4. Alfa Juliette remoto no 4, 3816. Motorizado Guarulhos, GPS 10 Taubaté, instante conforme rota do plano de voo. Nível de voo 360, saída da El, Lida, Motiva. Decolada pistola 0, curva direita, código 5157, controle Salvador no 20 desse moto 0. Autorizado 360 para Guarulhos, Brasil 10, Taubaté, da Euleda Motiva, que vai decolar com curva direita 5157, transponder 208, controle, voo 1161 na 1. Voo 1161, com treinamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, portão 19. Senhora, vamos para pushback e acionamento, voo 1161. Salvador, bom dia. São 3601, está na posição 8, pronto, cópia São Paulo, quem tiver informação, Delta. 3601, autorizado São Paulo, Congonhas, se abraço, se apapá, e a rota do plano de voo, nível de voo 360. Saída da El, Lida, Mótima, decola da pistola 0, curva direita. Código 5161, controle Salvador 120-1980. Gente, está 3601, autorizado São Paulo Congonhas, nível 360, decola da 10 no perfil da El, Leda Motiva, aerolínea inicial, Upper 10, aciona 5161 e o controle 1208. Correto, chama para um pushback a seu momento da 3601 na posição. Continua na posição. 08. seu estacionamento, o 1961. 1961, autorizado no ponto 1-1, chame o ponto para o chefe de estacionamento. Eu mandei para o táxi, o 1961 está autorizado o chefe de estacionamento, confirma? Afirmo, afirmo. Autorizado para o chefe de estacionamento, chame o ponto táxi. Amarelo, 1961. pela autorização do rebote do Pátio 3, do Pátio de São Paulo, do 3. Confirme Alfa, Charlie Oscar. Primeiro, o nome do avião que é Alfa, Charlie Oscar.